Sejam bem-vindos. É um novo tempo. O nosso tempo. Hey! Terra do carnaval, cidade de Maquiavel. Pessoas vulneráveis, escravas do papel. Alerta no Nextel, pensamento a milhão. Na vírus que corrompa a mente de um vilão. Pros negócios eu sou judeu, pros inimigos muçulmano. Tomar o que elite toma dos nossos é meu plano. Jogar dinheiro no lixo, tá moscando. Se rela no que é meu, te apago, não tô blefando. Hey, ho! Bem-vindo ao Fantástico, onde o mundo é ilusório e as pessoas de plástico. Se a corrida é na contramão, desliga o farol. Em tempos de linha chilena, não basta passar cerol. Quebra as pernas do mestre pra ver se ele dribla bem. Nosso dom nos dá asa, mas nos faz refém. Se esse disco virar, pra minha coroa eu viro herói. Pra minha quebrada eu viro exemplo, e pros haters eu viro boy. Subi na escada de Jacó pra lutar. O arquiteto do universo é que fez enredo. Não posso deixar o mal governar. Motivo de ir a pif, guardar o segredo. O tempo não pode apagar. Que arquiteto do universo fez enredo. Não posso deixar o mal governar. Motivo de ir a pif, guardar o segredo. Se eu me ajudar com meus amigos, eu fiz panela. Se eu vencer com meu talento, eu sou vendido. Se aparecer na mídia, esqueci a favela. E se abraçar a opinião de terceiros, eu tô fudido. Discurso que não vai pra ação, coerência em queda. Revolução pra alguns é nascer e morrer na merda. Falecendo anonimato com conto e um sonho frustrado. Já que viver do que ama, por aqui é pecado. Que é bonito, a gente lava prata e ser empregado é bonito. A gente ser peão de um engravatado é bonito. A gente ser alvo fácil no enquadro, mas não comigo. Foda-se arrombado, que é coragem. Conquistar o que você não tinha. Ou escutar um bunda mole crítico de escrivaninha. O crime é igual o rap, ambos é um caminho. Que vence quem tem disposição e não tem espaço pra Zé Povinho. Subi na escada de Jacó pra lutar. Que o arquiteto do universo é que fez enredo. Não posso deixar o mal governar. Motivo de ir a pif, guardar o segredo. O tempo não pode apagar. Que o arquiteto do universo fez enredo. Deixa o mal governar. Motivo de Ian a bife, guardar o segredo.